desfrutamos desse amor. Nossas almas se tornaram uma, enfim. Que eu guardo teu sabor, sei que tu guardas também sabor de mim. Se um dia esse amor chegasse ao fim, bastaria uma palavra pra voltar. Tanta vida eu te dei, que pra sempre has de levar sabor de mim. Não pretendo ser a dona dos teus braços, teus desejos, teu olhar. O que tenho são só sonhos. Sou tão pobre que outra coisa posso dar. Passarão mais de mil anos, muitos mais. Eu não sei quanto esse amor pode durar. Nem o tempo vai impedir tua boca de levar sabor de mim. Pode durar, nem o tempo vai impedir tua boca de levar sabor de mim, sabor de mim. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mesmo drama penoso que eu vivo fará voltar teu amor para mim. Foram mentiras tuas juras de amor que só deixaram sombras tristes assim. Se teu amor fosse mesmo verdade e tu sofresses o quanto eu sofri, entenderias o dilema de um triste coração que ama e não é feliz. Sombras nada mais atormentando o meu ser. Sombras nada mais que me vão enlouquecer. Hoje estás feliz ao lado de outra vivendo, e eu sozinha aqui sofrendo, e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais atormentando os meus dias. Sombras nada mais, nunca mais tive alegria. Estás feliz ao lado de outra vivendo, e eu sozinha aqui sofrendo, e aos poucos vou morrendo neste drama sem final. Sombras nada mais da tua imagem querida. Sombras nada mais, só tenho sombras na vida. Thank you.

de cetim. Eu te farei as vontades, direi minhas verdades, sempre amei a luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não fales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Porque quero que tu vás. Se vens é porque quero que tu venhas. Pois sei que o meu carinho te faz falta, porque sou tua dona mais do que pensas. Eu quero que tu andes pelo mundo, espero que conheças muita gente. Beijes outros lábios para que me compares hoje e sempre. Se acaso um outro amor te surpreenda e sintas que ele é tudo e eu mais nada, aí então darei a meia volta. Irei como o sol quando morre na tarde. Aí então darei a meia volta. Irei como o sol quando morre na tarde. Eu quero que tu andes pelo mundo, espero que conheças muita gente. E quero que tu beijes outros lábios para que me compares hoje e sempre. Se acaso um outro amor te surpreenda e sintas que ele é tudo e eu mais nada, aí então darei a meia volta. Irei como o sol quando morre na tarde, aí então darei a meia volta. Irei como o sol quando morre na tarde. Se vais é porque quero que tu vás. Viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer. Seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar, e bem baixinho de saudade você chorar, vá lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar.